Você está ligado na Rádio Cultura de Lavras. AM 770 kHz. ZYL 209. 2.500 watts de potência. A sua melhor companhia. Cultura. Chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Eu sou lobo solitário, sou ave de arribação, fui forjado nas campinas, nos confins do meu sertão. Navegante das gerais, no lombo de algum pagão, eu só canto natureza, coisas da minha nação. Minha honra ninguém tira. Bom dia, amigos e amigas. Começando por aqui mais um dia, mais uma manhã, graças a Deus, estamos juntos mais uma vez. E hoje, começando a nossa manhã agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho e pela sua audiência, o meu muito obrigado. Estamos em ritmo de folia de reis, porque dia 6 é o dia de reis, o dia que as folias, né, encerram na data comemorada como o dia de Santos Reis. Bom dia, amigo, bom dia, amiga. Alô, compadres e comadres do Sítio Fazenda, abrindo as porteiras do coração. Dá licença, essa moça, dá licença, seu moço, para que a folia de reis entre em tua casa e com as auras de Jesus Cristo possa abençoar o seu lar. We'll be right back. também pro seu marido aí, também pro seu marido. Prepare o seu coração. Em um minuto, a emoção vai tomar conta da sua tarde. No ar. No ar. O programa Arena Country. O melhor da música sertaneja. Da música country. O batidão de sucessos. E a sua participação. Aqui, porque você faz o show. Programa Arena Country. Apresentação Jefferson Fábio. Arena Country. Olá, boa tarde, meu povo. Começando o nosso Arena Country. Eu e você, grudadinho aqui nas ondas da cultura, há 75 anos da sua melhor companhia. Quero você comigo, juntinho. Olha, pode pedir a moda, claro, liga aqui pra mim, 35 3822 5000, pela live também, Rádio Cultura M770. Vem comigo, vamos juntinho. Música, informação, dicas e muito mais, meu povo. Ai, ai, ai, ui, ui. É, meu povo, chega, chega pra abrir a nossa programação de hoje. Calling me, soon I'll be Aqui no Arena Country é show! Você está ligado na Rádio Cultura de Lavras. AM 770 kHz. ZYL 209. 2.500 watts de potência. A sua melhor companhia. Daqui um dia ecoa a voz do Galileu. Com esses acordes musicais, entra no ar mais uma audição de seu programa A Voz da Libertação, órgão oficial de informação da Igreja Pentecostal Deus e Amor, fundada em 3 de junho de 1962. Presidente Mundial Eireni Miranda. Boas novas, mas a sua pátria não aceitou.